Quantas vezes sobre mim lançaram pedras e tentaram destruir a minha vida. No caminho prepararam armadilhas. Foi tudo em vão. Fui caçado feito um pássaro sem ninho, mas Deus me fez voar e pude atravessar o imenso oceano. Já em terra caminhei por sobre espinhos, não foi difícil andar, pois o Senhor Jeová me envolveu em seus planos. Eu faço parte do mistério desse Deus. Há um segredo que ninguém sabe explicar. Não me fere a navalha, toda arma vem e falha, não consegue me matar. Eu faço parte do mistério desse Deus. Há um segredo que ninguém sabe explicar. Não me fere a navalha, toda arma vem e falha, não consegue me matar. Quantas vezes fui traído por aqueles que diziam ser amigos de verdade, mas se escondem e preparam mil ciladas no coração. Fui caçado feito um pássaro sem ninho, mas Deus me fez voar e pude atravessar o imenso oceano. Já em terra caminhei por sobre espinhos, não foi difícil andar, pois o Senhor Jeová me envolveu em seus planos. Eu faço parte do mistério desse Deus. Há um segredo que ninguém sabe explicar. Não me fere a navalha, toda arma vem e fala, não consegue me matar. Eu faço parte do mistério desse Deus. Há um segredo que ninguém sabe explicar. Não me fere a navalha, toda arma vem e falha, não consegue me matar, não consegue me matar. Não me fere a navalha, toda arma vem e falha, não consegue me matar.